Vocês esqueceram dessa fitinha aqui, e nesse tempo que tá tocando essas músicas que vocês saíram aí, não sei o que vocês foram fazer, eu vi aqui uma podreira que eu passei mal. Que papo é esse? Que papo é esse? Quem falou? Ô, Thiago, o que é isso? Não, meu, uma batucada, um tum tum. Ah, eu vou botar isso aqui no CD, umas vozinhas lá no fundo, passei mal, cara. Não, meu, mas era assim antigamente, né, meu? Era assim. Oh, quem foi que gravou isso aí? Foi eu e o Juninho. Isso faz tempo, né, meu? Acho que foi em 87, sei lá, mano. É, foi lá no banheiro de casa mesmo. Tava eu e ele brincando lá, né, meu? Dando uma de MC, né? E de fazendo beatbox, batendo no, na lata lá, né, meu? Isso foi no banheiro mesmo, né, meu? Quando que foi mesmo? Acho que foi em 87, mano. Nossa, mas eu passei mal com uns bumbão. Onde que era esses bumbão? Era a parede e a parte lá onde coloca o papel higiênico, velho. Muito louco. Esse cara era nervoso, rapaz. Era hip hop 24 horas, mano. Nossa, me desculpar, mas eu vou colocar. Ó, ouve aí.